promessa, pra que Deus mandasse chuva, pra crescer a minha roça e vingar as criação. Pois veio a seca e matou meu cafezal, matou tudo meu arroz e secou todo o algodão. Minha boia da carreira quase morre sem pastar. Eu fiz promessa que o primeiro pingo d'água eu moiava as frutas santa que tava em frente do altar. Dava pena até de ver. Olhava o céu, cada nuvem que passava, eu da santa me lembrava, pra promessa não esquecer. Floresceu meu cafezal. Fui na capela e levei três pingos d'água. Um foi o pingo da chuva, dois caiu